céu cantam os anjos, aleluia. E eu também vou cantar, aleluia. Quando Cristo a sua igreja, aleluia. O seu povo vier buscar, aleluia. Num abrir e fechar de olhos, que neste mundo não há.